Talvez a vida passada tive orelha cortada no rosto, um F feito em brasa por fudida sem zala. Vim com os resíduos kármicos da minha reencarnação e hoje eu que marco, doutor. Pep de facção no epicentro da tragédia. Sou livro de autoajuda no ensino da flor. A quem te ataca de bazuca, mutilagem de guerra sem vocação pra Pinóquio. Meu as é som de eletrodo. Antibiótico queima que hecatombe, é cuzão Playmobil. Que é autógrafo holofote com 1º de abril. Nas piruas do DRE incinerando cocaína. Não use RG frio porque saiu só preventiva. Nunca teve a sensação do pé mexendo o dedo. Na perna putada por um tiro abaixo do joelho. Vem assistir a telefusca de madeira preto e branco. Chama de lá, 4 tapumes no barranco. Seu tempo futuro catando a franquia da colunista. Pra fazer treta em pó na Bolívia. Canto pra um dia andar no carro por nós projetado. Meu DVD com a patente do favelado. Não vale dos ossos secos que eu piso. Ossos não ganham carne, tendões nem espírito. Ganham círculos de aço de pneu queimado. Vira aroma de churrasco de humano calcinado. Sendo anonimidade, unanimidade é burra. Discussão, apologia pra favela, alta ajuda. Sendo anonimidade, unanimidade é burra. Discussão, apologia pra favela, alta ajuda. Sendo anonimidade, unanimidade é burra. Discussão, apologia pra favela, alta ajuda. Sendo anonimidade, unanimidade é burra. Discussão, apologia pra favela, alta ajuda. MFM enxurrada de groselha, axé, sertanejo, pagode, mela, cueca, letra sem criatividade, preocupação social. Mesmo hit em 1000 versões, fórmula comercial. Música é prostituída pra quem rap alto astral. Fusão, quer sorrir, vai vir zorra total. Quem vive vida tribal, caçando pra comer. Não quer ouvir sobre goró, se come puta no rolê. Nosso suor fez a Paulista, o teatro, o museu. Mas na placa de bronze não tem seu nome nem o meu. No seu paraíso, o preconceito não é maquiado. O branco tem melhor salário que o negro no mesmo cargo. Linguajar do jornalismo é pode do meu supletivo, só com Pasquale traduzindo no pé do ouvido. Como Saramaico dissesse, vou desfigurar você. Nós de chapéu sem entender, rindo pra TV. Na cabeça do justiceiro joguei de ouro, mas sou menos periculoso que a dona da Daslu. Não tenho dólares nas orbas, não recebo mensalão. Nem sou universal com 10 milhões em dízimo no avião. Quero criar Allan Kardec após a morte, a vida. Um plano onde as almas se encontrem. Um dia me apegar no improvável, talvez traga o conforto pra aceitar as missas de corpo presente no morro. Unanimidade, unanimidade é burra. Discussão, apologia pra favela, alta ajuda. Sendo unanimidade, unanimidade é burra. Discussão, apologia pra favela, alta ajuda. Sendo unanimidade, unanimidade é burra. Discussão, apologia pra favela, alta ajuda. Sendo unanimidade, unanimidade é burra. Discussão, apologia pra favela, alta ajuda. Século 20, bebida proibida. Lice Coca-Fone, hora essa pra legenda legalizada. Smith Wesson não protege mais o bar. Faz o brinde, vira o copo, só que quer se matar. Mas quem vai legalizar, galinha dos ovos dourados. Qualquer propina semanal pro sargento arrombado. Lucro pra fábrica de arma, funerária, jornal. Pra político, condomínio, guarda patrimonial. Pra pobre até não de tergal, véu e extremoção. Cartas com nossa foto em forma de caixão. Sem interpretar o sonho do fuzil automático. Quis vender droga com meu logo no plástico. Mas a frequência dos coxinha no rádio amador. Cola na boca e sua cabeça vai nisopor pro governador. O homem com a mente é capaz de dobrar garfo. Faz fugir pro exterior a família do empresário. Prefiro citar redes que esmaradona Garrincha. Alerta a favela sobre o que é cocaína. Cita que aqui plastifica o jornal do meu assalto. Prêmio no crime é ser lembrado. Ladrão bom era o final. Compor horrores tipo King não me faz realizado. Iria quanto feliz tipo Monteiro Lobato. Na prova dos 9 tenho mais filantropia que o hip hop, massa de modelar da mídia. F sendo anonimidade, unanimidade é burra. Discussão, apologia pra favela, alta ajuda. F sendo anonimidade, unanimidade é burra. Discussão, apologia pra favela, alta ajuda. F sendo anonimidade, unanimidade é burra. Discussão, apologia pra favela, alta ajuda. F sendo anonimidade, unanimidade é burra. Discussão, apologia pra favela, alta ajuda. F sendo anonimidade, unanimidade é burra. Discussão, apologia pra favela, alta ajuda. F sendo anonimidade, unanimidade é burra. Discussão, apologia pra favela, alta ajuda. F sendo unanimidade, unanimidade é burra. Discussão, apologia pra favela, alta ajuda. F sendo unanimidade, unanimidade é burra. Discussão, apologia pra favela, alta ajuda.